Foi chegando feito vento, dominou meu sentimento, me deixou alucinado com seu jeito de fazer amor. Era uma coisa diferente dessas que enlouquece a gente. No primeiro toque doce, leve, feito uma flor. Oxi, tudo é tão lindo, mas tenho medo que essa loucura se acabe. Eu não quero sofrer, nem viver por viver, você sabe. Olha, hoje como está mudada, já não quer saber de nada. Não pergunta a hora que eu volto, nem pra onde vou. Vejo seu olhar me esquecendo, pouco a pouco eu te perdendo. Me diz o que é que eu faço pra mudar de ideia e ficar. Mas se não tem jeito, nada é perfeito, pode seguir seu caminho. Seja muito feliz, muito feliz. E aqui eu me viro sozinho. Seja muito feliz, muito feliz. E aqui eu